que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. De agora, na RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Nascimento. Pois é, boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Mais um sabadão juntos, até as 16h, 2 horas de rock and roll. E um sabadão especial, né, cara? Mês de agosto de 2011, a RioSulRádio.com tá completando um aninho de vida, tá engatinhando, mas ó, daqui a pouquinho vai tá correndo, meu amigo. Você pode ter certeza disso. E nesse mês, a gente vai fazer aqui vários programas comemorativos e eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Vários especiais, inclusive semana que vem, já anunciando pra você, já tem até a chamadinha pra você que ouve a Rádio Rio Sul, já tem a chamadinha avisando aí o show do Metallica, show não, o especial do Metallica, sábado que vem, dia 13, porque exatamente no dia 13 de agosto a Rio Sul tá completando um ano no ar, cara. É isso mesmo, tá? Em High Definition, meu amigo. Né? Em qualquer jeito não, tá bom? Em High Definition pra você. Portanto, semana que vem, especial do Metallica, vamos ter também especial do Motorhead, vamos ter especial do AC/DC, enfim, tudo pra você que curte rock and roll, curtiu que você tem direito, tá bom? E falando em rock and roll, a gente tá aqui com o Bruno aqui, da banda Destilada, tá? Que faz um rock também muito gostoso e acompanha também o RioSulRádio.com e o Classic Rocks, eu sei que ele é roqueiro também, tá com a gente aqui, e antes de começar o programa, a gente vai perguntar pra ele aqui quais são, aonde serão os shows desse final de semana da banda Destilada. Olha só, é uma coisa, eu já entrevistei eles lá na Rádio Resende, lá no meu programa, mas ainda não tive o prazer de ver um show deles. Um dia eu ainda vou assistir, já falei pra ele, tô falando pra ele, aliás, já falei com o Alexandre, um dia eu vou, cara. Eu sei que demora, mas um dia eu compro. Ô, Bruno, onde vocês vão tocar esse final de semana aí? Amanhã, sabadão, encontro de motos em Penedo, nós estaremos tocando no Guela, a partir das 15h. E no próximo sábado, dia 13 de agosto, estaremos tocando no Pindo Stock, o quinto Pindo Stock. Uma grande homenagem ao rock mundial. Isso, 30. 30 não, é. Mais de 42 anos do. 42 anos do Stock, é 69, isso mesmo, 42 anos. Brincadeira. Alguma programação, algum repertório especial para amanhã, cara? Olha, a gente tá fazendo uma grande homenagem às bandas dos anos 80. As bandas nacionais. Então, a gente tá mandando aí uma sequência bacana de Ultraje a Rigor, Biquíni Cavadão, Barão Vermelho, Legião Urbana. E contamos com todos comparecendo em peso lá, encontro de motos. Parada bacana, muito rock and roll, Penedo tá bombando. E é isso aí. Eu ia falar pra ele, muita mulher bonita, mas eu não sei se ele é casado, então eu segurei a onda aqui, né? Com certeza também rola, gente. Ó, rock and roll, mulher bonita e cerveja. O que você quer mais, cara? Quer ganhar um carro zero? Não é meu? Ué, rock and roll, mulher bonita e cerveja, meu amigo, não precisa mais nada. É a nova geração mesmo. Pois é, aliás, essa festa já é clássica aqui no calendário de Resende, né, cara? Lá em Penedo. Com certeza. É o famoso, como é que é mesmo? Born to be Wild, lá do Steppenwolf, lá, que a galera sempre curte. Bom, gente, ó, esse aqui foi o Bruno da Destilada, a banda Destilada, que tá sempre com a gente aqui na RioSulRádio.com, não só no programa Classic Rocks, como também na programação normal da RioSulRádio.com. E ele hoje vai poder curtir com a gente aqui, junto com vocês em casa. Olha, cara, hoje é só lançamentos, cara. Só lançamentos. CD novo do Carlos Santana, o mexicano Carlos Santana, um CD chamado Guitar Heaven, só de clássicos antigos do rock, com, é lógico, Santana nunca foi um grande vocalista. Ele cantava quando cantava as músicas dele em espanhol, lá, em castelhano, em espanhol, sei lá o quê, nos anos 70. Depois ele passou a convidar vocalistas conhecidos para gravarem suas músicas. E nesse álbum aqui, cara, tá no capricho. Tem a novo álbum também do Raya Hip. Só tem o Mick Box da formação original, mas só ele ali já bastou pra manter aquela pegada do Raya que todo mundo conhece. Halloween, que é a banda mais da rapaziada que surgiu nos anos 80. O novo CD do Sepultura, o CD Kairos. Eles vão fazer um super show também no Rock in Rio, né? Não sei se é no palco principal, mas vai tá lá no Rock in Rio também. Tem o Hard Rock do Gamma Ray e do Warrant pra completar o programa de hoje. E olha, a primeira parte do Santana tem ele com Chris Cornell, se não me engano, é o vocalista do Audioslave, cara, não tenho certeza. Com JT hoje também, Jacob Shedix, olha o nome das feras, Ness, Robbie Thomas, Scott Weiland e, não, Scott Stapp também, e por último, cara, Joe Cocker cantando música de Jimi Hendrix com Santana na guitarra. Preciso falar mais alguma coisa? Você vai conferir comigo agora. A gente começa então com um cover, sabe de quem? Nada mais, nada menos que Led Zeppelin, cara. Santana e Chris Cornell com Hulu Lara Love. Vamos lá. Classic Rocks. Oh, from the news that's kept me hanging about truth. I keep looking at the sky cause it's getting me high. Forget the hearse cause I never die. I've got 9 lives, cat's eyes, using every one of them, running wild. I'm back, y'all. That's right, I'm back. In the back of a Cadillac, number one with a bullet, I'm a power pack. Yes, I'm in a bang, I'm with a gang. They gotta catch me if they want me to hang, cause I'm back on the track, leading the pack. Nobody's gonna get me on another rap. So look at me now, just making my play. Don't try to push it up, just get out of my way. Yeah, you back, y'all. Nas, Carlos, Santana. Well, she's walking through the clouds with a circus mind that's running round. Butterflies and zebras and moonbeams, fairy tales, that's all she ever thinks about, riding with the wind. When I'm sad, she comes to me with a thousand smiles. To me, it's all right, she said. It's all right. Take anything you want from me. Como eu disse, fechando a sequência, Joe Cocker, cara. Joe Cocker, que em Woodstock, vai tá, ele falou aqui, o Bruno falou aqui do Pinda Stock. Eu tava lembrando aqui no Woodstock que ele vomitou no palco, cara. Nossa, foi uma loucura, muito doido. Tomou um porre de champanhe. É lógico, champanhe misturado com outras coisinhas proibidas, né? E na hora de cantar, ele cantou, mas chamou o parceiro dele, o Raul. É, malandro. Fazer o quê? No filme lá, uma figura. Não, no filme é até engraçado, cara. Ele tá lá, daqui a pouco vira pro lado. Ué! E continua cantando, malandro. Não deixa a peteca cair, não, malandro. John Cocker, sou fãzaço dessa voz rouca do John Cocker. Música do Jimi Hendrix e guitarra de Santana. Cara, o trio perfeito. Little Wink. Você ouviu também Scott Stapp, Fortunate Son, tá? Sei que é uma das bandas também predileta do Bruno, né? O Creedence Clearwater Revival. Vocês tocam Creedence também, não? Tocamos Creedence também. E só pra lembrar que no Pindostock vai ter um tributo à banda The Doors. Olha aí, ó. Você que é fã do Jim Morrison e companhia, tributo ao The Doors, cara. Aliás, ele também que morreu aos 27 anos. Como saiu agora, depois da Amy House aí. Aí ele aos 27, Jimi Hendrix aos 27, Janis Joplin aos 27, aquele o... Não, e tem mais também, o do... O cara lá do Nirvana, esqueci, o Kurt Cobain também aos 27 anos. Não, síndrome dos 27, pelo amor de Deus, cara. Não, para com isso. Ainda bem que eu vou aos 57, não 27. Bom, olha só. Scott Stapp com Fortunate Son do Creedence. Scott Weiland, Can Hear Me Knocking. Olha, Robbie Thomas com Sunshine of Your Love do Cream. O Nas com Back in Black do AC/DC. Jacob Shedrix com Smoke on the Water. E Chris Corner com Hoodie Lotta Love. Santana, cara, se você é fã, compra o álbum Guitar Heaven. Tem tudo a ver. A gente vai pro break na sequência. A gente volta com o novo álbum do Raya Hip. Você que é fã, não saia daí. Pois é, né, cara? Olha, mês de aniversário do Classic Rocks. Parabéns, tem que cantar Happy Birthday to You. Então, botar a Marilyn Monroe cantando Happy Birthday. Não, foi horrível essa, né? Nada a ver, né? Nada a ver uma coisa com a outra, cara. Marilyn Monroe com Classic Rocks e parabéns pra você. Não, deixa quieto. Passa batido, cara. Passa batido. E lembrando mais uma vez, ó, é mês de aniversário da RioSulRádio.com. Você não pode perder. Dia 13, semana que vem, tá? Semana que vem, especial do Metallica. Espalha pra galera de 2 às 4 da tarde, 2 horas do Metallica. E já digo pra você, tem músicas de todos os álbuns. Discografia completa, tá? Você não vai deixar de ouvir álbum nenhum aqui. Eu não botei nenhuma música ao vivo. Aliás, quem fez a programação foi meu filho. Não vou fazer cortesia com o chapéu dele. Eu vou dizer logo aqui que é fanzaço do Metallica. Ele fez a programação pra mim. Não que eu não goste do Metallica. Ele conhece mais do que eu. Então, ele é mais qualificado pra fazer a programação do que eu, não é mesmo? Então, Metallica, semana que vem, você não pode perder. E ainda vem... Motorhead e AC/DC, meu camarada. 2 horas de cada uma dessas bandas. Você vai ver que coisa boa. Bom, nesse bloco agora tem o Raya Hip, é rock and roll. E falando em rock and roll, mais uma vez conversando com o Bruno aqui. Ô Bruno, amanhã o repertório vai ser só nacional mesmo ou vocês vão arriscar alguma coisa internacional? Aquela galera é bem capaz de ter um safado no meio lá que vai pedir, hein? Não, com certeza. Além dos grandes clássicos nacionais, a gente também vai estar tocando aí U2, Bon Jovi, Dire Straits, Pearl Jam, estamos mandando uma sequência aí matadora aí de clássicos internacionais e os nacionais também. E para quem não conhece ainda a banda Destilada, amanhã a partir das 3 horas, sabadão, encontro de motos em Penedo, estaremos tocando no Guela Seca a partir das 3 da tarde. Banda Destilada tocando o melhor do rock nacional e internacional. Olha, cara, tudo a ver, goela seca com destilada. Você já pega uma destilada legal, geladinha e molha a goela. Ouvindo só coisa boa, meu amigo. Né? Essa, não, só coisa boa. Eles estão baseados mais no rock dos anos 80, que é a praia deles, cara. Então, ó, e rock, cara, não tem essa não. Tem anos 60, 70, 80, 90, 2000 e vai ser assim até... Que o rock não vai acabar nunca, se Deus quiser. Pode acabar depois que eu morrer, aí outra conversa. Mas tudo bem. Gente, ó, o Raya Hip, sou fanzaço dessa banda, uma das bandas de rock progressivo que mais sucesso fizeram nos anos 70. Infelizmente, a formação original não tem como. Meu vocalista principal, que era o David Byron, morreu de tanta birita. Fazer o quê, né, cara? Fazer o quê? Morreu de tanta birita. Mas depois disso eles tentaram chamar ele de volta. Antes ele morrer e tudo, ele não quis. Depois disso, não. Não tinha como chamar o cara depois que ele morreu, né? É, tentaram chamar o cara antes disso, mas ele não queria mais. Então já estava tão entregue a birita que, infelizmente. Mas o Raya Hip continua até hoje. Já veio ao Brasil 321 vezes aí. Eu não vou. Eu sou daquele tipo. Eu gosto da formação original. Não adianta que eu não volto atrás. Ó, último álbum. Esqueci, só não anotei o nome aqui do último álbum. Mas isso aí foi feito assim de última hora. Então depois a gente vai dar mais detalhes. A gente vai começar então com Hard Way to Learn. There's no way I can Hey! sail for the Southern Star. He says that he won't sail no more. He's hanging up his uniform. Olha, como eu tava dizendo antes aqui, eu sou fã das bandas nas suas épocas, sabe, dos anos 70, dos anos, época que surgiram, poucas eu escuto agora, bandas antigas que continuam tocando. O Rare Hip é uma delas, cara. Eu torci o nariz durante muito tempo, sem querer ouvir os últimos álbuns do Rare Hip, mas esse meu filho chegou e falou, ouve que você vai gostar. Ouvi, gostei, tanto que tá aí pra vocês ouvirem, né? Você ouviu T-Bird, Angel, Southern Star, Lost, I'm Ready, Nail on the Head e Hard Way to Learn. Dessa, da formação que tem agora, eu não vou dizer o nome que ninguém conhece, eu não conheço ninguém. Só o Mick Box, que é da formação original do Rare Hip dos anos 70, tá bom? A gente vai pro intervalo, vai pro break, na sequência tem um novo álbum do Halloween e um novo álbum do Sepultura. Não saia daí. É isso aí, galera, mês de aniversário aqui da RioSulRádio.com, um aninho, cara. Um aninho no rádio equivale a mais de 10 andados, cara. Não é brincadeira, não. Porque é um ano que o Marquinho ralou aqui, ó. Eu sou testemunha disso, cara. O cara ralou. Ralou mais do que baiana ralando coco pra fazer a carajé, meu irmão. Sério mesmo. O cara ralou pra botar essa rádio lá e manter esse padrão de high definition pra você hoje que tá ouvindo, você que curte a programação da rádio e que curte o Classic Rocks, tá podendo ouvir uma coisa de ótima qualidade. Tá ok? E lembrando, mais uma vez, semana que vem, cara, especial do Metallica, você não pode perder. 14h, programação tá feitinha, tem músicas de todos os álbuns do Metallica, você vai poder curtir todas as fases do Metallica, tá ok? Não perca. E também, já prometendo, especial do Motorhead e do AC/DC. Se você tiver alguma dica, alguma coisa, algum especial que você queira que a gente faça, entre no nosso Facebook, né, Marquinhos? Pode entrar e fica à vontade aí, dá sugestão. É facebook.com/RioSulRádio. Você pode entrar aí no Facebook e dar sugestão. Se quiser xingar o locutor, pode xingar também. Não tem problema nenhum. Eu tô mais calejado que pé de andante, meu amigo. Na boa. Ó, ô Bruno, vocês vão fazer outro show aí também? Vamos aproveitar pro cara vender o peixe dele aqui também, né, cara? Vocês vão fazer outro show aonde aí? Lá em Penedo. É, frisando aqui que dia 26 de agosto, nós da banda Destilada vamos estar tocando no Pub em Penedo, que é uma casa especial, que a gente tem o maior carinho, tá sempre chamando a gente pra tocar, e tem a maior vibe, a casa maior astral, cheio de gente bonita, galera jovem, curtindo à vontade, muito som. E só lembrando aqui a agenda da banda Destilada, sabadão, encontro de motos em Penedo, estaremos no Guela Seca, dia 13... dia 13, Pin do Estoque, quinto Pin do Estoque. E dia 26, Pub em Penedo. Brincadeira. Isso aqui é uma agenda, meu amigo. Ó. Pin do Estoque, né? Ô, oh, que saudade do. Que saudade do Estoque, meu amigo. É, porque sabe por quê? É porque naquela época eu tinha cabelo, cara. Eu era cabeludo. Em 69 eu tinha 14 anos, cara. Cabelo vinha aqui no ombro, ó. Era uma maravilha. Deixa quieto. Os cabelos vão, mas o som fica, meu amigo, ó. Bom, nessa sequência aí, você vai ouvir o novo álbum do Halloween. Aliás, os novos álbuns do Halloween e do Sepultura, cara. Sepultura é o Kairos. Halloween, se eu não me engano, era o Metal. Acho que esse nome é o nome do álbum. Depois eu vou trazer tudo certinho pra vocês. Tá ok? A gente começa com Halloween, Are You Metal? Vamos lá.

Zé Kairos! Não tem, não sei fazer a voz do cara, bicho. Aquela voz rouca. Kairos! Não dá, não adianta. Não tem jeito. Cara, tá aí o novo álbum do Sepultura. Você ouviu aí no último aí, pro último aí, a faixa título do álbum, o álbum Kairos, tá? Rolou também Just One Fix, Born Strong, Embrace the Storm. Esse aí foi Sepultura. E do Halloween você ouviu também I'm Free, Raise the Noise, Long Live the King e Are You Metal. Como eu disse, o programa de hoje é só lançamentos. Ainda vai ter mais. Semana que vem vai ser um especial. Depois eu tenho, se eu não me engano aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ó. Já vou adiantando pra vocês as outras programações. Tem um novo álbum do Nazaré, Big Dogs. com Z no final. É, Big Dogs. O penúltimo álbum era The News, com Z. Eles gostaram dessa paradinha do Z, não sei porquê, cara. E o novo álbum é Big Dogs, tá? E tem um álbum também, ó, vocês vão ver aqui, ó, caramba. 11 músicas de Eric Clapton, só blues, tá? Só blues. Mas bluesão mesmo, tá? Não é blues moderno, nada disso. Aquele blues mesmo, tipo Robert Johnson. Aliás, Robert Johnson é outro que morreu também aos 27 anos. O bluseiro. Também morreu aos 27 anos de overdose de heroína. Meu Deus. Deixa quieto. Gente, ó. Vamos pro break, né, cara? Vamos pro break. Na sequência tem Gamma Ray, fechando o programa Gamma Ray Warren. Pois é, Classic Rocks, aniversário da RioSulRádio.com, um aninho, tá? Não tem velhinha, não tem bolo, não tem nada aqui não. Nem velhinho, tá? Tá? O pessoal adora fazer piada comigo, mas não tem problema. Sem essa. Olha, mas antes de anunciar o último bloco, eu vou passar o microfone aqui pro Bruno, que tá cheio de pressa aqui, que tá indo lá pra Penedo, tá rolando lá o rock and roll em Penedo lá da... É da Harley Davidson, né, cara? É Harley Davidson ou não? Não. Não é da... Hein? É o Only Biker, Penedo. Não, cara, tô confundindo com aquele encontro de motoqueiros também. É a mesma coisa, né, cara? É, bom, eu que embaralhei tudo aqui, gente, ó. Deixa eu deschavar aqui, é o Bruno que vai falar aqui, porque ele tem que estar com pressa, tem que ir lá se apresentar. Bruno, fica à vontade pra falar a programação da Destilada aí. Galera, é o seguinte, agora eu vou pegar minha Harley Davidson aqui e vou partir pra Penedão, que a banda já tá toda lá esperando. E vamos tocar agora no Guela, as 14h30. E lembrando que Penedo tá bombando aí nesse final de semana, encontro de moto. E no próximo final de semana, aniversário da rádio aqui. E todo mundo ligado, plugado. Logo mais à noite tem o quinto Pindo Estoque, com grandes atrações. Lembrando que tem um tributo ao The Doors, com o grande Daniel Fortes. E a banda Destilada também vai estar lá marcando presença, com muito rock and roll. Beleza, galera? Valeu! É o Pé de Jaca Blues Band mesmo? Band? Não. Acabou o Pé de Jaca, não? Acabou. Acabou o Pé de Jaca, é uma pena. Não tem problema. Mas o Daniel tá no lá? Não, o Daniel está no lá, não tem problema. O Daniel é outra fera, sabe tudo do The Doors. Aliás, ele é fissurado no Jim Morrison. Gente, ó, vamos pra terceira e última, a quarta e última sequência aqui do programa de hoje, com os dois álbuns, os dois últimos álbuns aqui de lançamento pra vocês. É o Gamma Ray e o Warhunt. A gente começa com Gamma Ray com To The Metal. Vamos lá. Yeah. hookers and the whores. Conducted business in a back room with a fiddle and some bling. Everything you thought was precious. Pois é, meu amigo, essa porradaria aí, maneira, gostosa, eu gosto de hard rock, cara, um hard rock bem pesado, do Warren. Sex and Love, rolou também Candy Man, do álbum do Warren, e do Gamma Ray, rolaram três músicas, cara, Modern Angel, All You Need to Know, e To the Metal. Legal? Bom, como eu disse a vocês, olha, foi um programa só de lançamentos, vai ter um outro também de lançamento, vamos tocar ainda o álbum novo do Nazaré, é lógico que eu não vou deixar de tocar, que eu sou fanzaço do Nazaré, e também tem outro aí, como eu falei, tem o Eric Clapton, só blues. Bom, isso aí fica pra outra semana, porque semana que vem, lembrando a vocês, aniversário da Rio Sul, tem o especial do Metallica, meu amigo, é isso mesmo, Metallica, tá? É isso, James Hetfield, tá? Aquela galera toda lá, Zurich, o... Como é que é o nome daquele maluco, do baixista, rapaz? Ele é mexicano, cara. É o Trujillo, Roberto Trujillo, tá? Não é brincadeira, não. Os caras são feras mesmo. Aliás, estão completando 30 anos. Sabe o que eles vão fazer na Europa? Eles vão fazer shows na Europa e vão cobrar o preço do ingresso dos shows dos anos 80. É, porque estão completando 30 anos de estrada e nos anos 80 vão botar o preço como era nos anos 80. Ou seja, baratinho, né? Vamos dizer bem que é dólar. Não, dólar não, é euro, né? Euro. Eu não sei como vai ser, mas a ideia deles é fazer isso aí. E eu tenho certeza que vai dar certo. Eu tava esquecendo também do guitarrista Kirk Hammett aqui. Senão depois ele me liga me xingando, né? Até parece, né? Gente, eu ia avisando, falando do aniversário da Rio Sul, eu vou estar aqui também, ó, no Flash House, dia 13, Flash House, que rola todo sabadão às 6 da tarde, né, Marquinhos? Todo sabadão às 6 da tarde, né, do dia 13, com um especial nacionais dos anos 80 e 90, todos os mixagens do DJ Marcante. Você não pode perder, eu vou estar aqui, porque além de tudo, você tá pensando, eu que eu pirei na batatinha, nada disso. Além de ser roqueiro, eu também já fui DJ, sou DJ, adoro dance também, não vou mentir, adoro dance music, adoro pop rock, adoro tudo, cara, tá? Menos, você já sabe que eu não vou falar aqui, senão um dia eu vou apanhar na rua, cara. Menos a bregaiada de hoje em dia, pelo amor de Deus, não me vem com essa não, essas músicas descartáveis não, que via internet que não rola. Gente, ó, mais uma vez, aniversário da Rio Sul, 1 ano, tá ok? A rádio tá de parabéns mesmo, semana que vem, especial do Metallica, e hoje, é que 4 horas da tarde, a Destinada já deve estar mandando ver lá, todo mundo já deve estar curtindo, depois tem um Pinda Estoque também, imperdível, hein? Pinda Estoque também, em homenagem aos mais de 40 anos lá do 42 anos do especial do Woodstock, meu amigo tá, Daniel Force, galera, vai ter muita gente boa, enfim, um sabadão de rock pra todo mundo curtir. E semana que vem, mais uma vez, especial do Metallica, e no mês de agosto teremos outros especiais também, vamos ter também especial do Motorhead, especial do AC/DC, dois especiais imperdíveis, tá ok? Sabadão, é dia de festa, rock and roll, pode beber, meu amigo, mas se beber, não dirija. Classic Rocks.